Militar de carreira, já um percurso longo. Sim, com 34 anos de serviço efetivo, fui para a Força Aérea Voluntária com 18 anos de idade. Como é que surge este hobby? Isto foi em 1991, estava a ler uma revista, por acaso em casa da minha sogra, enquanto ainda namorávamos, estávamos quase para casar, casámos nesse ano. Estava a ler uma revista onde apareceu lá uma fotografia de um hovercraft de competição que tinha feito uma demonstração, se não me engano, na Figueira da Foz. E depois anunciava lá que ia haver um campeonato europeu cá, em Ofir. E Portanto, ao eu. mesmo tempo, houve dois namoros, então. É assim. Um deles deu casamento e o outro também. Já estou como outras, brancas saminhas e as pretas também. Pronto, e eu gostava já de hovercrafts, porque era uma máquina esquisita, diferente, mas nunca me tinha passado pela cabeça que havia daquilo em tamanho pequeno, com 3 metros, só para uma pessoa. E ainda por cima de competição. Como é que é construir uma embarcação dessas? É complicado? A prática já facilita a tarefa? É complicado porque envolve vários ramos, digamos, da ciência. Tanto que pode ver que no mercado é a única coisa que não há. Existem helicópteros, agora está na moda os quadricópteros, barcos, aviões, carros, há tudo telecomandado. Hovercrafts não há. Houve umas empresas que fizeram umas tentativas. Mas acho que também não há mercado e porque também não oferecem qualidade. E é complicado porque se for ver, por exemplo, num automóvel telecomandado, ou mesmo real, mas vamos falar só dos telecomandados, num automóvel tem muita engenharia mecânica e pouco mais do resto. Num barco, muita hidrodinâmica, alguma mecânica e pouco mais do que isso. Num avião, muita aerodinâmica, alguma mecânica e pouco mais do que isso. E os hovercrafts envolvem vários campos da ciência, porque engloba numa mesma máquina, tem que ter atenção a aspectos mecânicos, hidrodinâmica, aerodinâmica também. Envolve um conjunto de fatores que, se for só por um caminho, está a implicar e a prejudicar outros fatores. Ou seja, tem que englobar várias coisas, principalmente aerodinâmica, hidrodinâmica. E também mecânica. Houve aí algum curso por trás de Não, ajuda, de não, não. apoio? Sou autodidata em tudo. Como é que foi descobrir esses novos mundos? Eletrónica, mecânica? É, mecânica gosto, eletrónica não gosto, sinceramente. Sei que é o futuro. Hoje em dia a eletrónica faz tudo, mas eu não gosto. Gosto de ver as coisas a mexer, gosto de ver como as coisas acontecem. E dou-lhe um exemplo, os efeitos especiais nos filmes. Gosto muito mais dos filmes antigos. Há 20, 30 anos atrás, as naves espaciais e aquelas coisas todas, os monstros, os robôs, os aliens, do que agora. Agora o computador faz tudo. Já não há robótica. Continua a haver, mas muito pouco. Porque hoje faz tudo nos computadores. Por exemplo, os filmes daquele americano de Schwarzenegger. Aqui há uns anos era muito mais complicado fazer, por exemplo, um filme desses. Com os efeitos especiais. Hoje fazem o robô sem sequer construir um protótipo. Falou em protótipos, como é que é construir? Que tempo é que demora construir uma embarcação? Estou sempre a inovar, porque eu faço protótipos, não faço em série, não vendo. Tentei uma vez ir para o mercado como empresa, mas a coisa não deu frutos. Por Há isso, pouca procura, há pouco entusiasmo. Rentabilizar essa tarefa é o complicado? próprio Hovercraft real é pouco conhecido. Aqui há uns anos, há cerca de 15 anos atrás, 10, 15 anos, chegaram a haver provas cá em Portugal. Havia um campeonato de Hovercraft, também era pouco concorrido, tinha 8 mais ou menos participantes, 8, 10, mas havia pouca divulgação, mesmo no, nos órgãos de comunicação social. E o público em geral não conhece o Hovercraft. E muito menos os hovercrafts de competição. Logo, se não conhecendo na realidade, as pessoas também não procuram isso no modelismo. E é isso que me dá um certo gozo e prazer quando há encontros, principalmente a Ilha, porque eu sou sócio da TIM, da Gafanha da Nazaré, e há sempre um encontro por volta de junho. Este ano vai haver um extra, este mês, dia 23, também lá vou estar. E gosto de mostrar às pessoas porque são encontros de nautimodelismo, mas as pessoas veem. Umas máquinas diferentes das outras, que até andam no chão, andam na terra, andam no alcatrão, andam em todo lado. Há vários concorrentes, entre aspas, há outros a construir e a E fabricar não, porque isto não é fabricado em série. Há algumas empresas já que fabricam em Inglaterra tudo, isto sem falsa modéstia, porque acho que a falsa modéstia é pior do que a imodéstia, mas todas essas empresas apareceram depois de mim. Produzem artigos com pouca qualidade e muito pouca performance, e realismo zero no que respeita à competição, porque basicamente os poucos que há são overcrafts de transporte. Depois há os brinquedos que se compra aí no hipermercado, mas aquilo é horrível. São brinquedos mesmo. Eu não faço brinquedos. Eu faço máquinas a sério, mas à escala. E a minha escala preferida é 1/4 de escala. Causa alguma estranheza o facto de ser mais reconhecido internacionalmente que cá? Não me causa estranheza. Mas isso até dá mais gozo, dá mais luta, porque haver um português que domina e mostra internacionalmente, apesar de não ser fisicamente, mas se for fazer uma pesquisa no YouTube, estão lá dezenas ou centenas de vídeos dos meus overcrafts, e participo em fóruns internacionais, também alguns nacionais de modelismo, mas gosto mais dos internacionais porque há lá muita conversa, muitos engenheiros, muita pessoa sapiente, e discutem fórmulas e não mostram nada. Eu, no meio das conversas, mostro. Às vezes até nem escrevo nada, não falo nada, ponho simplesmente um vídeo da última demonstração. Isto acaba por ser uma atividade, um hobby que há mais. É um custo ou é um investimento? É um custo, porque retorno não há. Eu já faço isto há 25 anos. Tentei uma vez ir para o mercado, associei-me com uma empresa que tinha uma equipa de overcrafts mesmo real. Foi na Régua que nos conhecemos. Eu cedi os direitos, cedi um modelo feito por mim em fibra, foi o primeiro que fiz em fibra de vidro. A fábrica fez moldes definitivos para se poder fazer uma produção em série. Chegámos a fazer meia dúzia de protótipos e participámos em vários eventos radicais, na Maia, em Braga, na Expo Nor, 1997, na primeira Expo Racing Show, ou Motor Racing Show. Foi o primeiro evento desse género, onde havia todas as modalidades de desporto motorizado. E nós, eu e a tal fábrica, que era a Super Poliéster, que ao mesmo tempo, além de ser fábrica, tinha uma equipa de competição com dois overcrafts, fizemos demonstrações dentro do pavilhão da Expo Nor. Estávamos mesmo ao lado do Pedro Lamy, que tinha lá um indoor de karting. Nós estávamos mesmo ao lado, fazíamos demonstrações com o overcraft corrida real, com 3 metros. Chegámos a fazer demonstrações simultâneas, o real e um dos protótipos que fizemos para demonstrações de 1/4 de escala, ao mesmo tempo, uma coisa nunca vista em lado nenhum, e simplesmente fomos ignorados. E estávamos ali mesmo ao lado do Pedro Lamy. Eu lembro-me de ver reportagens na televisão, as televisões, porque era o Pedro Lamy, a filmarem, a fazerem uma reportagem, a Expo Nor, não sei o quê, um indoor karting do Pedro Lamy, e nós ali ao lado, ninguém nos viu. E aquilo fazia muito barulho e fumo, porque era dentro de um pavilhão fechado, tanto que éramos limitados em tempo, só tínhamos autorização para fazer X minutos de demonstração, para poder haver uma ventilação. E além daquilo ser ruidoso, ainda por cima fazia ressonância dentro do pavilhão, e estamos a falar de uma máquina que o real, o que lá estava, tinha 100 cavalos com motor Rotax, apesar do meu acabar por ser mais barulhento, porque é um ruído mais estridente. Mas fomos completamente ignorados, e isso dói-me um pouco. Um pouco não, dói-me muito. O que motiva é o facto de receber prémios internacionais, que recebeu um recentemente. Isso cria alguma motivação individual? Motivação sim, mas há aí uma coisa que eu gostava de esclarecer, que não foi nenhum prémio que recebi. Foi simplesmente num desses fóruns internacionais que eu participo, sobre modelismo, e aquilo é um fórum concreto sobre overcrafts telecomandados, e há uma associação que foi criada por pessoas com quem eu não tinha, digamos, relações muito cordiais, uns ingleses, fizeram uma associação, a única ainda, de modelismo de overcrafts, que é a Model Overcraft Association, para a qual eu fui convidado para a primeira reunião, para ver se queria fazer parte dos corpos gerentes. Obviamente não me ia deslocar de propósito à Inglaterra. Nunca fomos grandes amigos, porque eles preferiram ignorar-me do que puxar-me para dentro do grupo, e esse reconhecimento foi simplesmente num fórum, nesse fórum de modelismo de overcrafts. Apareceu lá um indivíduo qualquer que postou que tinha encontrado um brinquedo de um overcraft quando era criança, mas agora adulto gostava de ter um overcraft, mas uma coisa a sério, que funcionasse bem e telecomandado. E então o porta-voz, web manager da Model Overcraft Association, respondeu, eu não ignorei o post, para não dizerem que eu sou vaidoso ou qualquer coisa, em que esse fulano, ele oferecia 1000 libras para ter um Overcraft telecomandado com boas prestações. Então eu ignorei, para não me chamarem vaidoso, e respondeu então esse senhor da Model Overcraft Association, respondeu lá que era muito dinheiro, e que por esse dinheiro certamente eu lhe venderia um dos meus specials. Gostei de terem chamado specials aos meus, portanto nunca chamei nada disso aos meus Overcrafts, batizo-os sempre, claro. E então ele disse lá, e esse post pode ser visitado na internet, essa conversa, em que ele sugere que por 1000 libras de certeza conseguia um Overcraft decente com boas performances e eu era a pessoa que poderia vender. E depois descreve, enumera lá alguns 8 dos tais fabricantes, em que refere que na outra margem da qualidade estão essas 8 empresas. Então, isso deu-me muito gozo. Estamos a falar a nível de custos, quanto é que custa assim fabricar, construir uma embarcação destas? Estamos a falar de um Overcraft de 1/4 de escala, tem cerca de 80 cm de comprimento por 45 de largura. Eu como faço, só faço Overcrafts de competição, não faço réplicas nem maquetes de Overcrafts de transporte, só faço de competição, foi o caminho que escolhi há 25 anos. E num Overcraft de competição, o que é que se espera? Performance, como em tudo o que seja de competição. É diferente ter um Renault Clio, eu tenho um, ou ter um Fórmula 1, e eu não faço Renault Clios. Para ter uma ideia, o último que tenho feito demonstrações, e acho que o Sr. Fernando Borges viu o ano passado no encontro lá em Ilhave, no Jardim Odinô, é uma máquina que tem 2 motores elétricos, cerca de 4,5 cavalos, o conjunto dos 2 motores. Posso lhe dizer que o consumo de corrente elétrica daquilo chega a ultrapassar 200 amperes. Estamos a falar de números e de tecnologia absurdos. Se a gente vir com uma máquina de lavar roupa, 16 amperes, e estamos a falar num consumo instantâneo de 200 amperes, com cerca de 24, 26 volts. Por isso aquilo dá uma intensidade de corrente. Chegaram a arder, uma vez deu-me muito gozo, porque perco dinheiro, mas o público, os amigos e eu próprio gosto da situação. Uma vez no Museu de Ilhave, estávamos lá a fazer uma demonstração também, um evento organizado pela TIM. Eu abusei, porque se eu tenho um Overcraft de competição, telecomandado, à escala, que tenho orgulho que são dos melhores do mundo, gosto que as pessoas vejam aquilo a andar. Gosto de demonstrar performance. E a performance esgota as baterias e começou a arder, simplesmente. Sobreaquecimento. Mas preço. Como vê, estamos a falar de tecnologias avançadas, baterias de polímero de lítio, coisas muito caras. Digamos que em material, só nos componentes eletrónicos, cerca de 200 euros, só para motores, depois controladores dos motores, que têm controladores eletrónicos, já não há cá potenciómetros como antigamente, que a gente roda o botão e varia a velocidade do motor, estamos a falar de componentes eletrónicos, também de uma caixa de fósforo. Digamos, para andar assim no limite, em material, à volta de 200 euros, não estou a contar com rádio, emissor, receptor, porque isso nós podemos usar para várias máquinas. Podemos ter um rádio com vários receptores, o receptor só é relativamente barato, 15 euros, 20 euros, e podemos ter um rádio para vários barcos. Eu não contabilizo isso, nem o custo da máquina em si, porque como são artesanais, digamos assim, são protótipos, é muito dinheiro. No fundo é um hobby e uma ocupação que tem já no orçamento familiar já pesa um bocadinho. Pesa, aí tem a contribuição da família, que eles gostam, apoiam-me, sempre apoiaram, e aqui há uns anos para fazer... Só com esse apoio é que se poderá manter, não é? Estar em guerra, entre aspas, com a família para alimentar o vício, acaba por ser um vício, não é? Isto é mais do que uma paixão, é uma doença, esta paixão que eu tenho pelos Overcrafts. Mas como eu ia dizer, há uns anos solicitaram-me uns trabalhos em poliéster, em fibra de vidro, e depois para que me pagassem esse trabalho tive que me coletar. Ou seja, tive que me coletar como empresário em nome individual. E nessa altura, isso durou uns anos, Acabei em 2007 com essa atividade e comecei a por volta de 2000, acho eu, portanto 7 anos, em que fiz alguns trabalhos para fora, tudo relacionado com maquetes, réplicas à escala, e esse dinheiro, digamos que contrapôs um pouco aquilo que gasto do orçamento familiar e digamos que estamos empatados. Portanto, aí algum pé de meia conseguiu sim, ganhar. Sim, sim. E juntei, comprei quando podia, quando fazia trabalhos que davam algum dinheiro, ia comprando material. Eu tenho ali material, por exemplo, motores, controladores eletrónicos, tenho material com mais de 10 anos, guardado e novo. E é isso que agora, que estamos na época das vacas magras... Algum projeto na cabeça? Tenho que ir ao stop. Algum projeto sempre, para desenvolver? Sempre e muitos. Neste momento estou a fazer 2 overcrafts, porque tenho que comemorar este ano 25 anos, estou a fazer 2 ao mesmo tempo, ainda não estão acabados, e depois ainda surgem... Bom tempo, ainda bom tempo no próximo encontro? Este agora dia 23 não, mas para o de junho de certeza tem que ser, até porque é lá que vou, espero fazer uns filmes para chatear um pouco mais os meus amigos da internet ingleses e americanos. Como é que justifica a pouca visibilidade, a pouca relevância que dá ao seu trabalho ser tão pouco divulgado? Isso tem a ver também com uma, digamos que a opinião pública. Eu dedico-me aos overcrafts e de competição, mas também faço barcos, faço outras coisas e estou num grupo de pessoas que fazem barcos, essencialmente. E pode-se fazer, eu já fiz também, tenho alguns, um deles até oferecia à team, pode-se fazer modelismo barato, desde que sejamos nós a fazer tudo. E eu depois posso-lhe mostrar, eu compro aqueles compressores pequeninos de hipermercado, custam 10, 15 euros e nas lojas de chineses, quando estão em promoção, que há tempos em um hipermercado havia compressorzinhos desses a 5 euros, uma promoção, comprei todos os que lá estavam, acho que lá estavam alguns 6, para quê? Ficam a 5 euros, eu na realidade não estou a comprar o compressor, estou a comprar só o motor elétrico que vem lá dentro. E é muito bom um motor daqueles por 5 euros. Por isso não é que o modelismo, não falando da minha vertente, dos overcrafts, mas o modelismo pode ser barato. Não é ir à loja comprar um barco, ou um carro, ou um avião. Isso também se faz. Quem tem dinheiro faz, e não tenho nada contra. Mas isso não é propriamente modelismo. Modelismo é nós construirmos de raiz. Mas as pessoas têm o conceito errado que o modelismo é uma brincadeira, são adultos a brincar. Também é verdade. Agora, a parte que não é tão verdade é que sejam adultos ricos a brincar, porque muitos fazem com pouco dinheiro. E, por exemplo, na Team, a maior parte das máquinas que os colegas modelistas fazem são coisas baratíssimas. Também há um concorrente não, há um, também há um construtor do Algarve, segundo creio, que também tem uma boa reputação e que tem alguma qualidade. Ah, sim, mas isso, não estamos a falar de overcrafts. Esse é o que eu considero, e não só eu, o maior modelista náutico português, que é o Carlos Mariano, mas ele, digamos, não temos nada a ver um com o outro no tipo de trabalho que fazemos. Eu faço basicamente overcrafts e overcrafts de competição. O Carlos Mariano faz embarcações mesmo, barcos, e faz barcos à escala, escala minuciosa, ele constrói as pecinhas todas, principalmente peças mecânicas feitas por ele em torno mecânico, e depois é a atenção ao pormenor. Tudo o que ele faz é tudo à escala, e aquilo são obras de arte ver-se um barco do Carlos Mariano. E depois tem ainda o mais espetacular, é que todos os barcos que ele faz navegam, são mesmo telecomandados. Há também modelistas estáticos com atenção ao pormenor, mas nem sequer os põem na água, nem são concebidos para isso, são concebidos para estar numa prateleira, numa vitrina. Mas o Carlos Mariano é, em termos de modelismo náutico, é a referência portuguesa. Para terminarmos, há pouco falou que é uma doença, mas é uma doença saudável. Sim, é porque mantém-me ativo, mantém o cérebro a trabalhar e aprendo muito porque pesquiso muito. Nunca me meto nas coisas sem saber. Primeiro recolho informação, estudo. E hoje em dia com a internet, antigamente, quando era novo, tinha que ir para as bibliotecas e a maior parte das vezes não descobri o que queria. Hoje a gente pergunta ao Sr. Google e ele sabe tudo. E é uma questão depois de procurar nos sítios certos, em fontes credíveis, estudar muito e depois realizar então o trabalho. Um percurso tão longo, 25 anos, ainda há algo a aprender? Há sempre qualquer coisa nova, por exemplo, nem que seja só evolução. Neste momento, depois vou-lhe mostrar, estou a fazer um barco de propósito para este evento agora, dia 23. Tem painéis solares, portanto é completamente autónomo, funciona com uma bateria de 12 volts, painéis solares e é um barco recuperador. Se funcionar bem, espero que sim, ontem fizemos uns testes, primeiros testes de água, correram bem. É um barco que se destina a ir recolher os outros que estão avariados, porque acontece às vezes, as pilhas gastam-se ou há uma avaria, depois temos que ir com uma canoa, um caiaque, demora, não é prático, e assim se houver um, como este que estou a fazer agora, que seja completamente autónomo, porque ele enquanto está parado, posso ter o rádio ligado, se tiver sol, claro, e o que ele está a carregar é superior ao consumo do rádio, porque o rádio, se não estiver a trabalhar, consome pouco, e está sempre disponível para uma saída de emergência, para ir buscar um colega. Por isso, há sempre margem para evoluir, para criar coisas novas, mas evolução pode ser fazer o mesmo, mas com mais performance, e isso é sempre o que eu procuro, performance e realismo. Todos os meus overcrafts, e esses ainda, os ingleses e os americanos ainda não copiaram, todos os meus overcrafts têm piloto. Piloto também à escala e o piloto mexe os braços, mexe o corpo, mexe as ancas e é o que estou a fazer a evolução para este que irá comemorar os 25 anos, é não tanto a performance da máquina, mas aumentar ainda mais o realismo. E agora, desculpe, mas lembrei-me, aqui há uns anos, há 3 ou 4 anos, fui com a team à Feira de Março, tínhamos lá um cantinho que nos emprestaram para fazer demonstrações, principalmente da team na automobilismo. Isto é não está, a team não está lá. Acho que não. E foi uma coisa, e tem esse vídeo, está na... Tenho e está na internet, no YouTube. Foi na Expo Traquinas, há 3 ou 4 anos. Foi uma das coisas que me deu mais prazer, enquanto eu estava a fazer uma demonstração, estavam lá muitos miúdos, porque aquilo era uma feira destinada às crianças, e estava lá um miúdo com alguns 3 ou 4 anos, mais a mãe, e o miúdo estava fascinado a olhar para o overcraft e para o boneco a mexer. E então eu vi que o miúdo estava fascinado com aquilo, fui devagarinho com o overcraft até à frente do miúdo e pus o boneco só a mexer, mas sem andar. Não é que o miúdo se dobre e começa a falar com o boneco. Foi das coisas mais... das sensações que mais retribuição me deram. Portanto, eu posso não ganhar dinheiro com isto. Posso não ganho mesmo. Mas há coisas que dão imenso prazer.